Já sei o que, é que o cliente quer, agora eu posso mostrar o produto? Sim. Fala, eu posso mostrar o produto? Sim. Pega o produto. E quando você pega o produto, olha, como é que você pega o teu produto? Você pega com nojo? Você pega assim? Fala assim? Ou você pega com entusiasmo o teu produto? Você faz olho de Mônica, faz olho de Mônica, faz olho de Mônica. E pega o produto como algo de realmente de quê? De valor. Aqui está o seu apartamento, esse é o apartamento. Mas por que, que ele fala com tanta segurança? Esse é o seu apartamento. Por que, que ele fala com tanta segurança? Por quê? Por que, que ele fala, esse é o seu apartamento? Por que, que ele fala com tanta segurança? Esse é o seu carro. Essa é a sua blusa. Essa é a sua, seu kit sedutora. Por que, que ele fala assim, essa, esse é o seu produto? Por que, que ele fala com tanta segurança, gente? Por quê? Porque ele já descobriu. Ele já descobriu o quê? Todo mundo. Ok, então ele vai mostrar, como é que você mostra? Qual é o nível de entusiasmo? Sem entusiasmo, se você não tiver comprado o teu produto, você não vende. No dia que, gerente, quem é gerente aqui, o proprietário? Levanta a mão. No dia que você vê um vendedor que não comprou o produto, meu amigo, tira ele rápido. Como é que ele vai vender o que ele nem mesmo compraria? Como? Quando as pessoas vêm trabalhar conosco, eles vão para o nosso treinamento, e a gente vê como é que ele está no final, na segunda-feira. Se ele estiver assim, vou levar meu pai, vou levar minha mãe, vou levar meu marido, vou levar meu irmão. Esse fica. Se ele estiver assim, e aí como foi? Ah, foi legal, gostei bastante. Terça-feira já não está com a gente. A estatística diz, se ele não comprou o produto, não se apaixonou, ele não vai vender. Então o primeiro passo, quando eu vou mostrar o produto, fala assim, demonstrando o produto, todo mundo. Vai lá, todo mundo. Isso, entusiasmo. Meu amigo, como é que você demonstra que você não tem entusiasmo? Como é que você vende o que você nem mesmo o quê? Comprou. Então, Paulo, o que é que eu quero nesse momento? Todo mundo, o que é que eu quero? Qual é o primeiro objetivo? Vamos lá, leia para mim. Estabelecer o valor é o preço, é ou não é? Não. É o quanto aquilo é importante para a pessoa. E depois, criar desejo de posse. A demonstração faz isso. Fala, mostra que você vai fazer o cliente ver. Eu quero. Ele vai arregalar os olhos e dizer, eu quero. Vamos lá. Ao demonstrar o produto, o serviço, é o que, ou o serviço, o entusiasmo é o que, gente? Todo mundo. É fundamental, é fundamental. Vendedor profissional não vende produtos nem serviços, e sim o quê? Fala para mim, benefícios! Vendedor profissional não vende serviço, não vende produto. Eu não vendo treinamento. Eu vendo estilo de vida. Eu vendo alta performance. Eu vendo felicidade. O meu serviço é só um meio para chegar lá. Ninguém vende, gente. Olha só. O valor de um produto pode ser definido, é importante, o valor de um produto pode ser definido como o conjunto de benefícios que o cliente obtém após adquiri-lo. Uma vez que o cliente entende o valor, o preço se torna o quê? Entendeu? Não, mas não tem problema, eu vou mostrar. Olha só, o preço, preço, faz assim, preço, preço, 100 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, 500 reais, não importa, preço. E aqui é o quê? Todo mundo, aqui é o quê? Valor, benefício. Olha só, aqui é o quê? E aí você não mostra benefício. O que acontece com o preço? Ah, Paulo, mas é 50 centavos. Você quer 50 centavos? Se não tem benefício, não pode, não, tudo é caro. É verdade ou não é? Agora, à medida que você mostra o quê? À medida que o benefício sobe, o que acontece? O que acontece? O preço cai. Mas quem mostra o valor do produto? Quem mostra os benefícios? Quem mostra? Quem mostra? Então, se você não é capaz de mostrar o benefício que aquele cliente vai ter, o preço se torna caro, não importa quanto custa. Não importa quanto custa. É mais aquela coisa da calça jeans. A moça está lá no provador. Pô, não estou fazendo nada. Estou aqui no shopping. Vou só bater perna. Aí vem uma calça bonita na vitrine. Olha para a calça. Aí a vendedora, oi, tudo bem? Foi treinado por mim. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, você viu que barulho foi aquele shopping? Eu vi. Aquele barulho horrível. Sabe o que? Não sei. Loucura, né? É, entra aqui. E a mulher está lá dentro, começa a conversar os duas. Você estava olhando aquela calça, não era? Era. Experimenta, não custa nada. Tá bom, vou experimentar. E ela põe a calça. Mulher tem um sexto sentido para a calça. Quando chega aqui, ela sabe se vai ficar bem ou não. É verdade ou não é? E quando ela chegou aqui, ela disse, epa. Aí já fez olho de Mônica. Aí quando ela começa a subir, quando chega aqui, ela faz assim, ó. E naquela última puxada, ela já tem que estar convicta. Aí ela fecha. Quando ela fechou, meu amigo, esquece. Não importa quanto custa. Não importa. É barata. Pode custar R$1.000. A pergunta é se cabe no orçamento. Não tem conversa. Ela percebeu o benefício. É assim ou não é, mulheres? Sim ou não? O desafio teu é fazer com que ela perceba os benefícios. Lembre-se, quando você é capaz de fazer o cliente perceber os benefícios, o preço se torna menos. Gente, vocês sabiam que carro blindado, antes no Ceará, blindou um carro, ele perde valor. Sabiam disso, que era assim? Há algum tempo atrás, o cara blindava o carro, era um pouco difícil de vender. Antes caiu o valor, há algum tempo atrás era difícil de vender. Hoje, blindou carro, você não vê carro blindado em loja vitrine, porque quando ele chega, ele já está vendido. E as pessoas estão ganhando dinheiro da blindagem, não importa quantos anos tem. Por quê? Porque todo mundo vê o quê num carro blindado? Então, não tem mais preço. O preço não é mais importante. O benefício da segurança, sim. Faz sentido ou não faz? Gente, eu vou fazer aqui, explicar uma coisa para vocês. Percepção sinestésica. Falem para mim essa palavra, percepção sinestésica. A percepção sinestésica ocorre quando os clientes ouvem ou experimentam. Desta forma, criam em suas mentes a experiência de ter um produto. Isso por meio da combinação de imagens, sons e sentimentos. Fale para mim assim, Carlos, imagina só, fala para mim. Carlos, imagina, mas tem que fazer assim, imagina só. Vamos lá. Paulo, por que para cima? Porque você quer que ele olhe para cima. Porque em cima é o córtex visual. Para ele imaginar alguma coisa, ele tem que olhar para cima. E você diz, Carlos, imagina só, e olha assim, e ele naturalmente ele vai, e aí você estimula que ele imagine. Imagina só, você com a tua confecção, produzindo aqui nessa malha, que tem um aproveitamento ótimo, uma largura ótima, o enfecho é perfeito. Imagina só você aumentando 20% da tua produtividade, sobrando 20% de malha, de produto pronto. Imagina só, 20% a mais. E o cara vai o quê? Vai imaginar. Imagina só você com aquela calça jeans, lá na balada, lá na festa, teu namorado olhando para você, teu marido olhando para você, imagina só aquela cara de bobo dele, louco por você, imagina só. Falem para mim, imagina só. Mais alto. Lembre-se, a venda não trava na loja, a venda é travada onde? Na mente do cliente. Se aquele cara teve uma revenda de carro, uma concessionária, quando eu fiz construir lá, nós construímos um espelho, o tamanho do carro, todo cromado e um espelho no meio. E aí o vendedor chegava, fazia o cara entrar, porque ele tinha que entrar para fazer o quê, gente, no carro? O que ele tinha que fazer no... O que ele tinha que fazer no carro? O que ele tinha que fazer no carro, todo mundo? Test drive. E o cliente está falando com o vendedor, falando com ele aqui dentro do carro, e ele perguntava assim... Imagina só o que as pessoas vão estar vendo quando você estiver dirigindo esse carro. Imagina só. E o que o cara, o vendedor fazia? Saía. E quando o cara olhava, tinha um baita espelho. Ele se olhava assim no carro e fazia assim. Legal, hein, cara? Botava o braço para fora. O que acontecia nesse momento? O que acontecia? Fechava a venda, acabou a conversa. Ele percebia o benefício. Então, Paulo, outra estratégia de vendas. Qual é a primeira? Vamos lá, todo mundo. Sempre que possível, o que você vai fazer com o cliente? Mais alto. Faça o cliente experimentar. Alguém vende colchão aqui? Alguém vende colchão? Meu amigo, você joga esse cliente na cama, experimenta, meu amigo. Fica aí que eu venho daqui a 3 minutos. Fica aí. Venho já. Olha a televisãozinha. Liga a televisão, deixa ele lá. Deixa ele rolar para o lado. Deixa, se for bom, claro. E deixa ele experimentar, experimenta só, sente só, imagina só. É roupa, faz experimentar. É carro, faz dirigir. É consultoria, é treinamento. Deixa eu dar um treinamento para você aqui, para você ver como é que é um treinamento. Deixa eu fazer uma sessão de coaching com você, pro bônus, para você ver o que é mudança de vida. Fale para mim, test drive. Não tenha medo, se o teu produto é bom, faça sempre que possível o quê? Todo mundo de novo. E depois... Paulo, não dá, meu produto não faz test drive. Então faça ele o quê? Pegar. Faz assim, põe na mão dele, vai, põe na mão do teu colega, põe na mão dele. Quando eu vim aqui, uma das primeiras vezes, essa parceria que nós temos com a Alice Buffet, com o Viriato, uma parceria tremenda, o Haroldo nos trouxe. Gente, os mais deliciosos docinhos de casamento e festa que eu já tinha experimentado na minha vida. E ele não veio com um não. Ele veio com o quê? Uma tigela, uma caixa de docinho. E eu comecei a experimentar ali, eu disse, me lasquei todo agora. Levei para casa, passou 4 dias. Me dá um pouco, eu disse, dou nada. Isso é meu, vou experimentar, meu amigo. Mudou completamente o que eu pensava quando eu experimentei. O que, que as pessoas, quando vão namorar, o que, que elas fazem antes? Fica. E o que, que eu fica? Test drive, amigo. Vamos lá. Fala para mim bem alto, eu vou levar. Mais alto, eu vou levar. E o que é que você fez? Você fez o cliente experimentar, você fez o cliente pegar. Quando o cliente toca, ele sente dono. Alguém anda pegando, tocando em carro que não é seu, de forma normal? Não, você está num estacionamento, você não anda pegando nos carros, anda pegando nos carros, mesmo limpo, não é meu, no meu eu pego, nas minhas coisas eu pego. Quando você pega um óculos, você sente que ele é seu. Quando você pega uma bolsa, uma roupa, você começa a ter esse sentimento de posse. Faça o cliente pegar, faça o cliente experimentar. Então vamos lá, gente, fale para mim, todo mundo, características não vendem, benefícios, sim. Esse carro tem motor 3.5, vende ou não vende? Não. Esse carro tem 8 airbags, vende ou não vende? Não, não. 8 airbags não vende. O que vende é a segurança, o que vende é a potência. Olha só, não se vende ratoeira. Alguém já vendeu ratoeira? Não, se vende o quê? Ausências de rato. Ninguém compra inseticida, gente. Se vende ausência de mosca, de inseto. Olha só, os grandes vendedores sabem disso. Não se vende, se tem alguém de seguradora aqui, alguém que vende seguros? Não se vende seguro, se vende o quê? Segurança. Não se vende carro luxuoso, se vende o quê? Status. Não se vende roupa justa, se vende o quê, gente? Sensualidade. Não se vende sapato de corrida, se vende alta performance. O grande vendedor sabe disso. Não se vende casa, se vende sonhos inesquecíveis. Não se vende viagem, se vende realizações. O grande vendedor sabe disso. Vendedor que não é profissional, ele diz, olha, porque esse carro tem motor 3.5, 24 válvulas, 8 airbag, pneu 17 polegadas. E o cliente diz, essa calça tem 30% de elastano, 70% de índigo blue, fio egípcio. E a moça diz, e deve ser caro, né? Deve ser muito caro. Ninguém vende características, o cliente não compra, compra o que, gente? Essa calça tem 30% de elastano, por isso ela vai moldar o seu corpo e deixar o seu corpo no modelo, numa forma perfeita. Você vai ficar muito sensual. Ela disse, vou. Meu amigo, esse carro tem um motor 3.5, 24 válvulas. O ronco dele, meu amigo, é de carro de Fórmula 1. Onde você passar, todo mundo vai ver. Vai. Mas por que eu abordei isso e não outras coisas? Porque eu detectei na minha pesquisa que ele queria era o quê? Status, ele queria fazer bonito com os amigos. Eu percebi que ela queria sensualidade, seduzir, e eu vendo o que o cliente quer, e o meu produto tem isso, o teu produto tem isso, sim ou não, gente? Então, não se vende moradia, se vende sonhos. Paulo, primeiro passo, vamos lá, primeira técnica de venda, eu conquistei a confiança do cliente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Lembram disso? Isso. Qual era a primeira parte disso aqui, de conquistar a confiança do cliente? Depois? Mas, lá atrás também, vamos lá. Para conquistar confiança, qual é a primeira coisa que eu faço? Sorrir. Depois? Depois? E aí? Então está na hora de? O quê? Mergulhei na venda, fazendo perguntas, porque agora eu quero fazer o quê? Pesquisar o cliente, todo mundo. E minha pesquisa só acaba quando eu descubro o que é que o cliente quer, para que ele quer. Todo mundo. O que o cliente quer, para que ele quer. Eu já sei qual é o produto, qual é o serviço e qual é o objetivo dele. Eu posso mostrar o produto? Eu posso mostrar o serviço? Ok, então agora eu vou passar para a terceira etapa, que é o quê? E eu demonstro o produto com entusiasmo, porque eu já comprei. e eu demonstro produto, e eu sei que para demonstrar o produto eu tenho que falar de bene, eu tenho que falar de bene, e quando eu mostro benefício, o preço, se eu não mostro benefício, o preço, mas quando eu mostro benefícios, o preço, ela viu que ia ficar lindíssima, sedutora, gostosérrima, o preço, caiu, eu não mostrei nada disso, o preço. E uma maneira de fazer, mostrar o benefício é fazer o cliente test drive. Sim ou não? Sim. Uau.